Yeah, é Money P, nigga. Deixa eu deixar algumas linhas. Focado no meu hustle, combo crazy tipo muscle. Organizo a minha vida tal como um jogo de puzzle. Eu faço o dobro do dinheiro em poucas semanas. Damas são vampiras, querem me chupar igual um pau de cana. Na maca, nunca dou bananas nessas macacas. Meu foco e motivação é ir sempre atrás da paca. Tipo nada, como os bradidez aqui. Nunca falta malta pausa, nunca gasta. Quando é tiro é sempre em casa. Me sinto tão tranquilo e muito cool. Semana passada aumentei mais 2000 no meu combo. Pra mim isto é que é dedicação. Eu não confio em bancos, guardo dinheiro no meu colchão. Pra mim isto é tão divertido. Eu sou um bom artista, não me confundam com um bandido. Duvido que haja um rapper igual a mim. Eu disse no passado, façam vênias ao Emani P. Sim, tenho punches do Mohamed Ali. Ele era Cassius, eu sou Cassius, só que não morri. Eu estou aqui a cuspir, a bulir, sem dormir, a curtir, a produzir clássicos que vão sair. No rap eu sou o número 1. Tenho tanto brilho, câmeras deveriam fazer o zoom. Enquanto tu és foco como um Mussum, sou tão energético e olha que eu não tomo Red Bull. É, man, não levem nada a sério, é só uma brincadeira. Money P, APC, Team Hustler.